Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Há uma história da ciência em Portugal? Há, e vai ser contada nesta emissão de Ciência em Sintonia com a ajuda de Carlos Fiolhais, professor da Universidade de Coimbra, que tem compilado os marcos mais importantes desta tábua cronológica. Daqui a pouco vamos escutar referências à principal figura da história da ciência em Portugal e vamos determinar o momento de um longo processo que deu mundo ao mundo. São episódios da ciência portuguesa que não vai querer perder. O ar da atmosfera é formado maioritariamente por azoto, argon, dióxido de carbono e... falta qualquer coisa nesta resposta. Sabe qual é? Daqui a pouco vamos dar a resposta. Agora, vamos contar uma história. Houve a história da ciência em Portugal? É a pergunta. E a resposta é sim. Pode-se estudar a história da ciência em Portugal, porque a ciência tem uma história em Portugal. Com altos e baixos. Com luzes e sombras, como toda a história. Talvez, se integrarmos tudo, a conclusão parece ser que não tivemos uma ciência extraordinária em Portugal. Isso é até particularmente visível no nosso presente, quero dizer. Ou se olharmos para um livro mundial de história da ciência, que também existe, não encontramos praticamente figurantes nacionais. Mas podemos identificar alguns períodos da história portuguesa que são períodos de alguma luz. E acho que esses períodos merecem ser destacados. Vamos, exatamente nesta emissão, nos próximos minutos, tocar os pontos essenciais desta história. Estamos no gabinete do professor Carlos Fiolhais, no Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Lá de fora, pela janela, chegam quase imperceptíveis os ruídos do movimento académico. Um movimento perpétuo naquela que é a universidade mais antiga do país e uma das mais antigas no mundo. E porquê é que temos um físico de formação a fazer a história da ciência em Portugal? A explicação deve-se ao facto de Carlos Fiolhais ter estado ligado como diretor durante 7 anos à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que inclui a Biblioteca Joanina, que está agora a comemorar os 500 anos. Foi essa proximidade à história e a ligação direta ao passado que lhe deu a noção de que havia tanto para contar. Há estudo e histórias parcelares sobre a ciência em Portugal, mas na opinião do professor Fiolhais faltará a integração. Uma história de fio a pavio que seja depois contada de modo a que toda a sociedade portuguesa a entenda e que a ela tenha acesso. Nós somos um país antigo, temos ciência há muitos anos. Antes de haver ciência propriamente, tivemos um Papa que foi médico, viveu pouco tempo como Papa. Mas foi médico e também, aparentemente, não há certeza dos seus escritos médicos ter sido Pedro Hispano, mas aparentemente também foi no século XIII um grande cientista mundial. E esta nossa história do lado científico deve ser conhecida, que não é só a história dos reis, a história das culturas, a história da arte, também houve aqui a história da ciência. E eu tenho feito, e vou procurar fazer mais um esforço para isto, porque também é uma maneira de fazer cultura científica, quer dizer, é uma maneira de levar a ciência às pessoas, é mostrar que a ciência que teve aqui, que é nossa hoje, mas já foi nossa ontem, podemos não ter recebido com os braços bem abertos, agora estamos agarrados a ela, estamos mais agarrados a ela, oxalá ela não nos largue, nem nós a larguemos. Não podemos viver separados, nós e a ciência, mas esta relação é uma relação continuada no tempo, é uma relação de algum modo de séculos. Comecemos esta história da ciência em Portugal no século XVI, onde podemos encontrar o primeiro e talvez o mais importante momento de verdadeira ciência portuguesa, o tempo dos descobrimentos. Esse tempo é um bocadinho anterior à chamada Revolução Científica, com Galileu, é cerca de 100 anos anterior a isso, ou mais. Mas, de qualquer modo, a Revolução Científica, e esta é, digamos, o nosso lugar na história, não teria sido possível sem esse empirismo, sem essa descoberta do mundo que foi protagonizada pelos portugueses. Foi uma necessidade, os mentes de ciência criados nessa altura. Os portugueses e, a seguir, os espanhóis contactaram com novas realidades. Viram novos céus. Passado o Equador, já não está a estrela polar. contactaram novas espécies zoológicas e botânicas, contactaram novas, enfim, novas raças, novos costumes, fizeram tudo isso com a mola real que é que presida a ciência, com curiosidade, e registaram o que encontraram. E temos alguns nomes da história da ciência portuguesa nesse período que são nomes grandes, que até merecem figurar na história da ciência universal. Talvez o maior seja Pedro Nunes. Pedro Nunes é quem inaugura uma nova ciência que podemos chamar a navegação astronómica. A navegação não se faz por acaso, ou não se fez por acaso, mas fez-se recorrendo, digamos, a medidas precisas e depois à matemática que permitia não só situar o navio, como levar o navio para a meta que se pretendia. Pedro Nunes nunca pôs os pés num barco, é curioso. No entanto, era ele que certificava os pilotos, era o cosmógrafo-mor do reino. E ele conseguiu, ainda antes de Galileu, portanto estamos no período, ele é contemporâneo de Copérnico, meio do século XVI é quando morre o Copérnico e aparece essa grande transformação que é o Sol está no centro do mundo e a Terra e não é a Terra, uma transformação que custou muito a admitir. Galileu, quase um século depois, é que vai, de algum modo, ser apóstolo das ideias de Copérnico e ter problemas com a Inquisição. Mas o Pedro Nunes é um homem do seu tempo, claro, mas é um dos mais avançados do seu tempo. Ele propõe novos instrumentos, o nónio, que é um aperfeiçoamento da escala de um quadrante para podermos fazer leituras mais exatas. Não interessa tanto se são em navios, parece que não, mas foi um instrumento útil que os grandes astrónomos da época, Tycho Brahe, o dinamarquês, e Kepler, referiram e mostraram nos seus livros. Portanto, o instrumento do português Nuno foi um instrumento que os grandes astrónomos da época reconheceram como útil. E não apenas isso, problemas que são problemas práticos, qual é a rota que o navio deve seguir ou segue, se vai com o leme preso, se vai com rumo constante, sob uma superfície esférica, o problema não é trivial. E ele mostrou que era uma curva, que é uma curva que vai em espiral aproximando-se de um polo, portanto, sem nunca lá chegar. E, portanto, e ele resolveu esse problema matemático, quer dizer, ele consegue pegar em problemas que têm uma base prática, mas resolve-os a partir da abstração. Isso é o prelúdio da Revolução Científica. Vai ser mais tarde Galileu que vai matematizar o mundo. Portanto, Pedro Nunes é um dos grandes nomes da ciência portuguesa. Ele publica lá fora, tem um livro importantíssimo publicado em Basileia, publica noutras línguas, publica em latim, publica em espanhol, e foi de algum modo reconhecido por, no seu tempo, por alguns, Pedro Nunes, o português. Há até um livro alemão, já, enfim, que aparece muito depois, bastante depois da morte de Pedro Nunes, e que tem na capa os maiores matemáticos de sempre, e está em cima o Euclides, o grego, e em baixo Pedro Nunes, o português, quer dizer, escrito por um alemão, que não está a cara mesmo, está a face mesmo do Pedro Nunes. E, portanto, é um livro que mostra que os cientistas da Europa Central, que viram que havia aqui nos países periféricos, na Grécia e em Portugal, bem, na Grécia tinha sido na Antiguidade, mas em Portugal, naquela época, tinha havido, mas não foi o único. Garcia de Horta foi outro ilustre português que agora assinalamos nesta tábua cronológica. Horta também foi professor em Coimbra, como Pedro Nunes, já depois de ter passado por Goa, como médico, onde recolheu matéria para o Colóquio dos Simples, uma obra que descreve novas espécies e respectivo uso terapêutico, que viria a ser um livro precursor. Foi escrito em português, o que para a época não era muito normal, porque o latim dominava, como agora acontece com o inglês. Ora, de passagem por Lisboa, um médico belga apercebeu-se da importância desse livro e iniciou uma tradução para latim. Por sua vez, a mensagem espalhou-se e deu origem a outras traduções que acabaram por difundir os ensinamentos de Garcia de Horta. Foi assim que o mundo ocidental, o centro da Europa, ficou a conhecer as novidades do Oriente. Voltamos à conversa com o físico Carlos Filhais, que tem uma ligação nestes últimos anos à história da ciência em Portugal. Tem uma paixão por contar e divulgar estes acontecimentos que acabam por contribuir para a formação e educação da própria sociedade. Contemporâneo de Garcia de Horta e de Pedro Nunes, há uma outra figura de 1500 que merece referência: Dom João de Castro. As pessoas não o ligam à ciência, mas ele é um cientista, de algum modo discípulo de Pedro Nunes, porque frequentou aulas dele que ele deu na corte, ele fez a Educação de Príncipes, o Pedro Nunes, e o Dom João de Castro vai daqui duas vezes até à Índia com a bússola na mão, a fazer observações o mais rigorosas possíveis da declinação magnética, e são as primeiras medidas de geomagnetismo global. Portanto, os portugueses tiveram, porque era daqui que se ia para a Índia, era daqui que se ia depois para a China, faz agora anos, 500 anos, e que se, em 1542 se foi para o Japão, e portanto, Portugal, de algum modo, foi um período em que a Europa saiu de casa e saiu de casa através daqui. E, portanto, fomos protagonistas. Não era ainda a revolução científica, que vai ser muito forte com Galileu e a seguir Newton, mas é o prelúdio dessa revolução científica. Em Portugal, o que é que se passa aqui na altura da revolução científica? Muito curioso, há um apagamento com a perda da independência, mas tinha-se criado, então, uma escola de jesuítas, uma escola, enfim, que fazia parte de uma rede mundial, mas havia colégios jesuítas aqui em Coimbra, havia colégios jesuítas em Lisboa, havia também em Évora, e esses colégios jesuítas conseguiram em situações, enfim, que não eram as mais fáceis, mas conseguiram ser portadores da revolução científica. Quer dizer, o Galileu teve dificuldades com a Igreja, não perdeu a fé por causa disso, mas os jesuítas em Roma repetiram as observações astronómicas do Galileu no início do século XVII e foram jesuítas que, enfim, integrados na rede, que é uma multinacional, para todos os efeitos, é que mais multinacional, que vem para Lisboa, que vem para Coimbra e trazem o telescópio. E isso não é pouca coisa, trazer rapidamente, passados poucos anos, o telescópio para Portugal e fazer observações aqui. Mas mais do que isso, levámos o telescópio, relógios mecânicos, outros instrumentos para a China e para o Japão. E isso é, digamos, um papel de Portugal na ciência mundial. Quer dizer, intermediou a ciência com a ciência mais avançada da época, com civilizações que estavam avançadas, mas eram a China estava avançada. O Japão nem tanto, mas a gente estava avançado, mas era uma civilização mais avançada do ponto de vista cultural e tecnológico, não era tanto científica. A revolução científica foi aqui e não foi na China. E se chegou lá foi por intermédio de padres jesuítas, alguns portugueses e outros que não eram portugueses, mas que se passavam por aqui, aprenderam o português, porque aqui era o único sítio para chegar ao Porto de Cantão, ou a Nagasaki, etc. Ou no Brasil, a São Salvador da Bahia, embora no Brasil, como é evidente, não havia uma civilização como havia na China. E, portanto, nós fomos intermediários de ciência. Seguiu-se mais um período de apagamento, até ao momento em que no mundo se começou a fazer a ciência experimental. A ciência mais estabelecida numa época de luzes, mais curta, já no século XVIII, em que, do centro da Europa, de Galileu, a ciência passa para o norte protestante de Newton. Por essa época, um pouco antes, surge em Coimbra um estudante vindo do Brasil, Bartolomeu de Gusmão, conhecido, pouco mais tarde, por ter mostrado à corte e ao mundo a passarola. E ele faz então essa apresentação que foi notável na corte de um objeto que se chama passarola, mas que no fundo era um pequeno balão de ar quente, que tem o grande mérito de ter sido a primeira ascensão de um objeto, enfim, foi premeditado, a ascensão de um objeto artificial a elevar-se no ar. Mais tarde, oito dezenas de anos mais tarde, os irmãos Montgolfier haviam de fazer experiências desse tipo e objetos tripulados, a ascensão de balões. Mas não podemos dizer que Bartolomeu de Gusmão foi um cientista, foi mais um visionário e um técnico. Também aquela experiência ficou por ali, porque seguiram de tal modo uma troça tão grande, que ele não se sentiu seguro. E depois, enfim, como sabe, morreu novo a fugir da Inquisição. No século XVIII, então, vem o Marquês, segunda metade do século XVIII, ao terremoto de 1755, aí que o terremoto de Portugal entra também, acidentalmente, na história da ciência mundial, porque, enfim, nunca a Europa civilizada tinha visto um abalo tão forte, nunca uma cidade tinha perecido de um modo tão trágico como padeceu Lisboa, e os grandes sábios da época, o Goethe, o Kant, o Rousseau, etc., ficaram impressionados com aquilo que tinha acontecido e foi um início de uma discussão científica, filosófica, mais filosófica que científica, mas o Marquês de Pombal mandou fazer registros cuidadosos e foi a primeira vez que se fez um levantamento dos estragos provocados por um grande sismo. Não sabia bem o que era, havia aquela questão se era a fúria dos deuses perante a maldade dos homens ou se era apenas, como alguns já corajosamente diziam, digamos, a terra em convulsão por razões absolutamente naturais. liberais. Nessa altura, Marquês de Pombal chega ao poder, o rei teve medo e passou, dos terremotos, e passou a viver numa barraca, e quem trata todos os assuntos passou a ser o... E ele então faz uma autêntica revolução, o terremoto intelectual, ao acabar com os jesuítas. Teve vantagens no sentido de renovar o ensino e a prática científica, mas teve enormes desvantagens porque praticamente a rede de ensino intermédio no país era apenas assegurada pelos jesuítas. Portanto, o Marquês de Pombal é um grande paradoxo, quer dizer, porque pode ser, defendeu a ciência, estabeleceu aqui a reforma na Universidade de Coimbra em 1772 e chamou mestres estrangeiros e pôs a ciência experimental e fundou o Gabinete de Física Experimental, que hoje se pode ver no Museu de Ciência de Coimbra, o Laboratório Químico, um grande edifício completamente novo, primeiro edifício feito em todo o mundo para a nova ciência química, a ciência de Lavoisier, um jardim botânico aqui em Coimbra, um dispensário farmacêutico, um hospital perto da universidade, quer dizer, tudo isso é obra do Marquês, mas ao mesmo tempo os inimigos do Marquês padeciam nas prisões e alguns deles eram cientistas, quer dizer, houve de algum modo, não é apenas o triunfo da razão perante a obscuridade, é uma questão de poder e os que não estavam com o Marquês eram contra o Marquês. Outra referência é João Jacinto Magalhães, um clérigo que, entretanto, deixou as vestes e se estrangeirou. Procurou na Europa um caminho de liberdade e ciência que, explicou, não podia ter em Portugal. Ele é um exemplo, ele como outros, na medicina, o Ribeiro Sanches, digamos na cultura, Luís António Vernet, dos estrangeirados. Aqueles que abandonam o seu país, mas ajudam o seu país. Esteve sempre em contacto, não é? Sempre em contacto. Trazendo instrumentos. Mandando ideias, mandando instrumentos, mandando pensamento. Isto é uma marca do nosso século XVIII. Haver pessoas esclarecidas que, apesar de perseguidas por vários motivos, religiosos, políticos, etc., no entanto, não quebravam os laços com o seu país. E ele mandou instrumentos que hoje podem ser admirados e vistos, magníficos, que são instrumentos de ponta. E este homem, João Jacinto Magalhães, é um dos maiores sábios portugueses, no seguinte sentido. Ele fazia a ligação entre a ciência e a instrumentação. Era preciso máquinas para demonstrar as verdades da ciência e ele mandava fazer as máquinas, desenhava as máquinas, sabia onde estavam os melhores fabricantes, Londres era, digamos, o sítio certo para fazer isso, e ele contactou com os melhores do mundo. Ele conheceu o James Watt, o inventor da máquina a vapor, ele conheceu o Priestley, um dos descobridores do oxigênio, conheceu o Lavoisier, o outro descobridor do oxigênio, aliás, pô-los em contacto. Ele desempenha um papel em levar a química e os químicos da Inglaterra e da França em contacto, não era fácil, ele falava inglês e francês, e conseguiu a ideia do oxigênio, de algum modo deve-lhe. Expressões que hoje usamos na física, calor específico, devem-se a João Jacinto Magalhães. Conheceu o Volta, o da pilha de Volta, quer dizer, praticamente não há ninguém dessa época com quem João Jacinto Magalhães não tenha estado em contato. Não foi propriamente um criador de ciência, mas foi um intermediário, que é algo que na altura se revelava essencial, fazer redes. Foi nessa altura, aliás, que o modo de fazer ciência através de contactos, sociedades científicas, etc., ficou bem estabelecido e chegou até nós. Sendo uma figura importante, é muito desconhecido, professor Carlos Filhais. Nós, as pessoas que estudam ciência, não têm tido capacidade e também tempo de transmitir... estas histórias. Há histórias fabulosas do João Jacinto Magalhães, mas só contar uma. Um dos amigos dele é o conhecidíssimo Benjamin Franklin, que é físico e também foi diplomata norte-americano. No final do século XVIII surgiu aos Estados Unidos, em Paris. E o Benjamin Franklin, o homem do para-raios, está a lenda, não é a lenda, que ele tem um fundo de verdade da trovoada e da invenção do para-raios. O Benjamin Franklin foi amigo dele e faz a primeira sociedade científica nos Estados Unidos, que é a Sociedade Filosófica de Filadélfia. O João Jacinto Magalhães pega em dinheiro dele e dá ao seu amigo Franklin para instituir um prémio para a melhor invenção, para a melhor descoberta feita em certas áreas científicas. E não é que esse prémio, que é dos mais antigos prémios científicos, ainda hoje se mantém, chama-se Medalha Magalhães, Magellan Medal, e teve a sua origem no Magalhães. As pessoas pensam Magalhães, agora até os computadores, pensam que é o Fernando Magalhães. Não, é o João Jacinto Magalhães, embora o Magalhães seja também do outro, porque João Jacinto Magalhães era da família do Fernando Magalhães. Era bisneto do Fernando Magalhães, do descobridor português. português que ao serviço da coroa espanhola fez meia circulação do mundo, morreu em combate nas Filipinas e o barco quase a ninguém acabou, um dos barcos quase a ninguém acabou por chegar, completando a primeira viagem à volta do mundo. Ele é desses Magalhães. Terminava o século XVIII. Seguiram-se então, na opinião de Carlos Filhais, séculos de sombra na história da ciência em Portugal. Ainda que no mundo se assistisse à explosão da ciência associada à Revolução Industrial e ao poderio dos países do norte da Europa. A Portugal, essa ciência chegava mais tarde pela via da tecnologia importada. No século XX, a implantação da República traz os ares da nova ciência, mas a ditadura do Estado Novo havia de travar esse ímpeto. Houve-se vários cientistas perseguidos, ou purgas que apanharam cientistas, intelectuais, e o Estado Novo nunca soube perceber o valor e a força da ciência quando, no século XX, o mundo continuava a mudar. Eu não disse que mudava mais, eu não disse que tinha mudado no século XIX, mas continuava a mudar com transformações extraordinárias. Se os portugueses tinham feito de algum modo uma globalização muito lenta através de barcos, e se no século XIX houve uma globalização através das linhas de telégrafo, algumas passavam por aqui, mas vinham os ingleses a instalar, no século XX então já estávamos, digamos, a leste, mas era uma globalização, e foi no final do século XX uma globalização muito rápida, muito operativa, e Portugal estava, digamos, fora desses circuitos, até porque em grande parte a população portuguesa continuava sem escolaridade suficiente, só quase, não direi que foi depois da Revolução de 64, mas foi nos últimos anos, antes de 74, que houve algum progresso na educação. E depois de 74, de facto, aconteceram coisas. O distanciamento, ainda curto, com o período da história mais recente, não permite aprofundar essa relação entre ciência e Portugal. Para já, o professor Carlos Filhais prefere não o fazer. Mas, claro, ao falar do século XX, temos, obviamente, de abordar o Prémio Nobel da Medicina atribuído ao português Egas Muniz em 1949, um prémio polémico no campo da neurologia. Esse prémio foi, de facto, contestado, ainda é em alguns círculos pequenos, e a razão é esta. A razão é que a técnica que ele propôs, a lobotomia, foi uma técnica, portanto, psicologia de cirurgia mental, cirurgia no cérebro, para tratar alguns casos graves de doentes mentais. E, na altura, removia simplesmente uma parte da massa encefálica. Isso, na altura, foi considerado e foi feito foi considerado uma técnica avançada e foi feito por outras pessoas. Também, não foi apenas uma... O Egas Muniz introduziu a técnica e depois aquilo generalizou-se. Houve um médico norte-americano que foi famoso por fazer isso. Mas o problema foi que, passado muito tempo, naturalmente, a medicina evoluiu. Hoje já praticamente não se faz isso. Quer dizer, há técnicas de intervenção cirúrgica, mas não daquele tipo. Toma-se para esses tipos de doentes já drogas. A ciência química avançou e tomam-se drogas para anular os efeitos os efeitos perigosos de algumas anomalias mentais, mas há famílias de pessoas que foram lobotomizadas que protestaram e fizeram uma campanha, e hoje é fácil, através da internet, pedindo até para lhe ser tirado o Nobel. Não faz sentido nenhum, nem nunca o Comitê Nobel vai fazer isso, mas temos especialistas portugueses do assunto. Há uma biografia do Egas Muniz pelo Dr. João Lobo Antunes, em que diz muito claramente que a técnica era perfeitamente defensável na época, e que ele até diz, mesmo visto a esta distância, de facto é um feito espetacular, é um feito que... De qualquer modo, ele tem outra, foi um grande cientista, ele tem outra descoberta, a arteriografia, digamos, que é uma técnica de visualização por raio-x de bases sanguíneas, que também lhe poderia ter dado o Nobel. Portanto, é um Nobel bastante merecido, e ele teve, enfim, reconhecimento lá fora, teve publicações que os outros viram, teve congressos médicos, que coisa, portanto, é um nome, mas é quase a andorinha que não fez a primavera. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. No início desta emissão fizemos uma pergunta, agora vamos dar a resposta. O ar da atmosfera é formado maioritariamente por azoto, argon, dióxido de carbono e... Faltava um elemento para esta resposta estar completa. Que elemento é esse? Era a questão. Dizemos agora, oxigênio. É o que faltava, é o elemento que faltava nessa pergunta. E, portanto, oxigênio é a resposta correta à questão formulada no início do programa. Foi uma pergunta que retiramos do Quiz for You, o jogo de ciência nível 2. Voltamos à conversa com Carlos Filhais em Coimbra. O professor tem estado a desvendar os vários episódios da história da ciência em Portugal. Agora vamos conhecer melhor Pedro Nunes, uma figura, um personagem marcante da ciência portuguesa. Talvez o maior seja mesmo Pedro Nunes. Enfim, o Papa manda consultá-lo quando resolveu mudar o calendário. Isto não é pequena coisa, mas pediram um sábio português, o calendário mudou na altura do calendário juliano, que vinha do tempo dos romanos, para o calendário gregoriano. Foi o Papa Gregório e consultou os maiores sábios da época. Aliás, um dos maiores era jesuíta e tinha estudado num colégio jesuíta em Coimbra para ver como essa rede funcionava. Um alemão veio estudar para Portugal, como o Erasmus hoje, depois vai para Roma e lá é o astrónomo do Papa, que é o maior cargo da astronomia, digamos, dessa altura, do século XVI. E ele não foi aluno aqui, era muito novo, não foi aluno do Pedro Nunes, mas eu sabia do Pedro Nunes e ajudou a divulgação do Pedro Nunes depois lá fora. E ele, enfim, ele tece loas ao Pedro Nunes, que é um sábio de facto extraordinário, e o Papa depois faz um novo calendário com o Clávios, chama-se o nome do jesuíta era o Clávios, e pergunta também ao Pedro Nunes, e o Pedro Nunes não pode responder, que já estava velho e doente, já se tinha reformado, ele mora numa quinta aqui perto de Coimbra, e já afastado, digamos, das lides académicas, e não respondeu. Mas o Papa perguntar para o novo calendário a opinião de um sábio português, e houve, por exemplo, um grande matemático inglês que resolveu, John Dee, resolveu pôr como seu testamenteiro, deixar os seus papéis, deixar as suas coisas, deixar a sua obra ao Pedro Nunes de Portugal. Portanto, há vários fatores que nos dizem que é um dos nomes grandes. Calhou num período, que é o período Copérnico, que é um período, digamos, que teve de esperar por Galileu. Pedro Nunes é uma das grandes personagens da ciência e da investigação. Foi um matemático brilhante, nascido em Alcácer do Sal em 1502, viveu até 1578. Morreu em Coimbra com 76 anos. Vivendo na época dos descobrimentos, Pedro Nunes contribuiu decisivamente para a navegação teórica e ajudou a desenvolver a matemática ligada à cartografia, além de inventar vários instrumentos de medida. Enquanto estudante, seguiu os cursos de Filosofia e de Matemática na Universidade de Lisboa, onde alcançou o grau de bacharel em Medicina e foi encarregado da regência da cadeira de Filosofia Moral. Transitou depois para a cadeira de Lógica e, mais tarde, para a de Metafísica. Já na Universidade de Coimbra, o rei Dom João III nomeou o cosmógrafo em 1529, começando por ajudar a resolver problemas técnicos associados à náutica. 2 anos depois, foi para Évora como tutor dos príncipes. Regressou, entretanto, a Coimbra, onde lhe foi confiada a Cátedra de Matemática, a maior distinção que se podia conferir no país à época a um matemático, e pouco depois foi nomeado cosmógrafo-mor. Ao reinado de Dom João III, seguiu-se o de Dom Sebastião, que o voltou a chamar para as mesmas funções. Em 1572, Pedro Nunes ocupou-se de uma aula de esfera, como ao tempo eram designadas as lições de astronomia e cosmografia destinadas aos pilotos, navegadores e cartógrafos. 10 anos antes de morrer, em 1568, foi encarregado por Dom Sebastião da reforma dos pesos e medidas do reino, reforma promulgada em 1575. 10 anos antes de morrer, em 1568, foi encarregado por Dom Sebastião da reforma dos pesos e medidas do reino, reforma promulgada em 1575. Entre a literatura que Pedro Nunes deixou, podem-se citar o Tratado da Esfera, Teoria do Movimento do Sol e da Lua e Tratado de Geografia de Ptolomeu. São traduções comentadas de obras de Sacrobosco por Báquio e Ptolomeu. Mas também publicou, entre outros, De Crepusculis Libris Unus, onde estuda a duração do crepúsculo em relação à latitude e à época do ano. Entre os principais contributos científicos de Pedro Nunes estão os estudos sobre loxodromia, um conceito descoberto pelo próprio e que está na base do sistema de projeção dos mapas de Mercator. O português mostrou que, em geral, uma linha de rumo, isto é, um caminho que seguisse sempre a mesma direção cardeal, faria uma espiral que daria um número infinito de voltas à roda dos polos da Terra. Pedro Nunes também demonstrou que a menor distância entre 2 pontos da superfície da Terra é uma ortodromia, ou seja, um arco do círculo máximo que passe pelos dois pontos. Foi com estas teorias que chegou à conclusão que os mapas deveriam ter duas propriedades, a de preservação de ângulos e a representação de linhas de rumo por linhas retas. Apesar de nunca ter concretizado estas teorias na elaboração de um mapa, o matemático preparou o caminho para a elaboração de novos mapas para uso dos navegadores, que foram concretizados pelo belga Gerardus Mercator, que revolucionou a cartografia. Outro contributo científico de Pedro Nunes foi o nónio, um instrumento teórico que permitia medir frações de grau em dois instrumentos náuticos de altura, o astrolábio e o quadrante. O conceito que está na base do nónio foi depois aperfeiçoado e permitiu que fosse mais facilmente construído e tornado comum. Continuamos fixos no século XVI, nesta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estamos a contar a história científica em Portugal. O século XVI, já sabemos, foi a época em que a ciência e a tecnologia se associaram para descobrir novas rotas para o Oriente. Era necessário orientar os barcos pelos astros no alto mar. Era também preciso aperfeiçoar o barco mais usado, a caravela, e, claro, os instrumentos que permitiam a localização no mar, como o astrolábio. O surgimento do nónio foi um contributo sem precedentes para a navegação. Já se navegava pelas estrelas no século XV, quando os portugueses, ao afastarem-se da costa, tiveram de recorrer a instrumentos para determinar a posição do navio. Usam para isso quadrantes e astrolábios náuticos, mas nem sempre conseguiam o rigor necessário e muitas vezes as caravelas perdiam-se ou saíam do rumo certo. A operação de dividir a escala de um quadrante ou astrolábio não era fácil. Não havia um método geométrico rigoroso. Muitas vezes, para dividir as escalas circulares, recorria-se a instrumentos que eram destinados à medida de ângulos, usando escalas retilíneas, e daí a falta de rigor. Perante as dificuldades, tornava-se urgente, indispensável, encontrar uma solução para resolver o problema. E foi aí que surgiu o nónio, de Pedro Nunes, cuja primeira citação é na obra de Crepúsculis, publicada em 1542. O matemático e cosmógrafo-mor do reino permitia-se construir um instrumento que fosse muito apropriado às observações dos astros para determinar rigorosamente as respectivas alturas. O nónio foi depois adaptado a vários instrumentos de navegação, apesar de não haver registro em Portugal de nenhum exemplar que tenha resistido até aos nossos dias. Em 1818, Francisco Stockler, um militar e administrador colonial português, escreveu que quis a desgraça que todo esse precioso depósito fosse parar ao poder dos religiosos beneditinos do colégio que a ordem monástica tem em Coimbra, e que o abade que governava aquele colégio, quando se fizeram as grades do adro da igreja, precisando de metal, e entendendo que aqueles instrumentos astronómicos de que os frades não faziam qualquer uso eram trastes absolutamente inúteis, os mandasse converter nas grades para a igreja. Ou seja, acabaram vítimas de uma ignorante economia, instrumentos científicos preciosos pela antiguidade, irrespeitáveis em consideração do homem de gênio que tinha inventado uns, aperfeiçoado outros e manejado todos com singular habilidade. Parece anedota, mas Francisco Stockler conta que era recorrente em Coimbra essa história quando se formou na universidade e confirmou a veracidade da anedota. Sem dúvida, o nónio deu um empurrão à ciência, resolvendo um problema prático e recorrente naqueles tempos de epopeias marítimas. Na opinião do professor Carlos Filhais, o matemático Pedro Nunes foi o homem certo no sítio certo. Tinham-se já realizado as grandes descobertas, mas agora tratava-se de ir o mais rapidamente possível à Índia. Tratava-se de voltar ao Brasil o mais rapidamente possível. Os instrumentos não eram tanto para descobrir, era para voltar aos sítios descobertos. E, portanto, há algo que não se faz ao acaso, faz-se por saber, devido àquilo que se sabe, e, portanto, a ciência começa a ter aplicação nessa época e, portanto, estamos também no momento certo. Claro que não é ainda a ciência, vamos lá ver, com o método experimental, com todas as variáveis controladas, com tudo matematizado, com estatística, essas coisas todas. Não estamos ainda nesse tempo, mas estamos num tempo em que, se não tivesse sido vivido o outro, teria sido impossível. Isto nota-se aos mais variados níveis. Kepler, um dos grandes astrónomos mundiais, contemporâneo do Galileu e sem eles dois o Newton nunca poderia ter sido feita a sua obra. Ele diz que se conseguia ver mais longe porque subia aos ombros gigantes, mas Kepler fala dos portugueses e os portugueses contavam os relatos daquilo que encontravam e dizia: se aos portugueses é permitido que contem aquilo que descobrem, e mesmo que contem as viagens quando não descobrem, também seja-me a mim fazer o mesmo no domínio da ciência astronómica. E portanto os portugueses eram vistos, era um momento, foi o nosso grande momento. O Fernando Pessoa tem aquela frase em verso, que é uma frase que nos deve fazer pensar. Dizia ele: pertenço àquela gente, portugueses, que depois de Índia descoberta ficaram sem trabalho. E portanto, a descoberta da Índia e o regresso à Índia foi o nosso grande momento de trabalho. Vai longa esta conversa com o professor Carlos Filhais, longa e interessante, mas nesse capítulo serão os ouvintes que poderão dizer alguma coisa. De qualquer modo, aproveitando esta oportunidade, não posso deixar de pedir a opinião a um homem de ciência cuja formação é a física e que tem manifestado todo o interesse em divulgar o que se faz em Portugal nesta matéria. O que pretendo é perguntar-lhe como estamos hoje, professor, em matéria de ciência em Portugal. Que tempo presente é este? Eu estou absolutamente convencido, e basta olhar à minha volta para ver a capacidade instalada que temos. Os cérebros portugueses não são piores que os outros cérebros. A Universidade Portuguesa, em vários sítios espalhada, portanto, em 74 apareceram universidades noutros lados, Vila Real, Aveiro, Braminho, Évora, Algarve, por vezes aproveitando professores das ex-colónias, em Lourenço Marques houve uma grande universidade, em Luanda, etc. Aproveitando essas pessoas, nós temos uma rede de ensino superior que nos permite fazer bem coisas que não sejam apenas Torres de Belém. E é isso que nós fazemos hoje na ciência. Fazemos novas Torres de Belém que não têm, se calhar, a arte e o estilo da Torre de Belém, mas são as Torres de Belém do mundo de hoje. As Torres de Belém do mundo de hoje são monumentos, ao cérebro humano, que são a capacidade que o cérebro humano tem, esta capacidade de saber coisas sobre o mundo. E essa é uma capacidade que está ao nosso alcance e que nós, devidamente treinados, podemos exercer participando num esforço mundial. A ciência não tem fronteiras. Seja em Portugal ou no mundo, quem produz ciência apenas deseja descobrir e aumentar o conhecimento humano sobre o universo. O sentido é genérico, mas acaba por ser isso mesmo a gênese da ciência. E como ouvimos nestes últimos minutos, os portugueses também aqui tiveram uma palavra a dizer. Mas o futuro é uma incógnita, algo que nem mesmo a ciência pode avançar, pelo menos em termos de adivinhação. E o futuro levanta várias questões. João Caraça, uma figura que já esteve à frente do Serviço de Ciência da Fundação Gulbenkian, tem repetido em diversas ocasiões que o avanço científico nunca vai chegar ao ponto de permitir ao homem saber tudo, porque, na prática, isso seria o fim da ciência. Não temos, pelo menos no presente, não temos nenhuma dúvida quanto ao facto de continuarem a existir coisas novas, mudanças, incertezas, etc. O universo está cheio destas coisas e nós temos é que tentar propor uma ordem com a qual nós entendemos o universo. E isso é inesgotável, porque nós não vamos chegar a um momento em que conheçamos tudo e, portanto, tudo tenha acabado. Isso era o fim, era a eternidade, e a eternidade é um enorme aborrecimento. E eu aqui gosto de dar um exemplo. Antes de haver ciência moderna, antes do século XVII, quando a matemática não era considerada ainda como a linguagem da natureza, as questões sobre a vida, sobre o mundo, sobre isto tudo que falamos, punham-se de uma maneira muito diferente. Quem é que podia inventar, mesmo que fosse uma pessoa ultra inteligente, quem é que podia inventar? Como é que as perguntas se poriam daí a 50 ou 100 anos ou 200 anos, quando a linguagem que ele tinha não estava de maneira nenhuma adequada àquilo que viria a ser? Nós não sabemos neste momento se não haverá necessidade de inventar uma nova matemática exatamente para tentar responder estas perguntas, se não virá um novo ramo do conhecimento que surja e que torne estas nossas perguntas um pouco deslocadas e onde haverá outras que se ponham com mais a cuidado. Já aqui se disse muito sobre Pedro Nunes, uma figura grande da ciência portuguesa que importa lembrar. O matemático do século XVI contribuiu sem nunca meter os pés num barco, como dizia há pouco com uma grande gargalhada Carlos Filhais. Contribuiu, dizia, decisivamente para a navegação teórica e Pedro Nunes ajudou também a desenvolver a matemática ligada à cartografia, além de inventar vários instrumentos de medida. O nome de Pedro Nunes batizou algumas instituições de ensino. Em Coimbra, por exemplo, é sinónimo também de empreendedorismo. E mais do que isso. Investigação aplicada, incubação de empresas e formação especializada são os vértices deste triângulo funcional, o Core Business da Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, mais conhecida como Instituto Pedro Nunes ou até mesmo pela sigla IPN. Foi em 1991 que a Universidade de Coimbra, mentora do projeto, abriu as portas de um espaço que propõe ligar o meio científico ao empresarial. Na opinião da presidente, Teresa Mendes, o Instituto foi uma lufada de ar fresco para a região. Coimbra é uma cidade que teve uma indústria relativamente pujante no início do século XX, que foi decaindo, e nas últimas décadas realmente a cidade viu imensas fábricas, que eram ex-libris da cidade, a fechar. E isso, no fundo, criou ali uma atitude bastante depressiva, não é? E nós demos, não fomos os únicos, seguramente, não é? Mas acho que demos um contributo muito importante para mudar o paradigma industrial da cidade, não é? Portanto, são indústrias baseadas no conhecimento, são empresas diferentes, e, no fundo, nota-se muito, por exemplo, a nível de empregabilidade. Coimbra passou a ter mais encanto para jovens investigadores e empresários graças à vontade conjunta de diferentes instituições. No fundo, a Universidade criou o Instituto como um seu instrumento, mas não o criou sozinha, portanto criou na forma de uma associação, sem fins lucrativos, e congregou logo de início outras entidades do ensino superior, e com um conjunto de outras entidades, o IAPMEI, na altura o IPE, que era o Instituto de Participações do Estado, a Caixa de Depósitos, a FLAD, enfim, e um conjunto de empresas, já na altura de empresas de referência. Neste momento somos 41 associados e, no fundo, a Universidade quis se descentrar um pouco, não é? É como se descentrasse para tentar conseguir o objetivo, que era mais eficazmente ligar a investigação, portanto, e o meio científico às empresas. Investigação é uma das vertentes apoiadas pelo Instituto Pedro Nunes, que disponibiliza meios técnicos em 6 laboratórios de ciência aplicada. Aquilo que se faz é investigação aplicada com as empresas. Os laboratórios têm sempre, o diretor é sempre o investigador da Universidade, e para além, e depois há um conjunto de investigadores do próprio Instituto. Para além disso, temos um acesso muito fácil aos investigadores da Universidade e de outras instituições de ensino superior, por exemplo, com o Politécnico de Coimbra também trabalhamos frequentemente. E, no fundo, o que é que nós fazemos no laboratório? Quando uma empresa pretende ajuda para ou desenvolver um novo produto, ou para resolver um problema tecnológico que tem, ou aperfeiçoar qualquer, enfim, qualquer matéria, qualquer, pode ser produto, pode ser a própria organização, e quando nos procura, aquilo que nós fazemos é, se não conseguimos responder com os meios próprios, respondemos, se não, vamos à procura de equipas que possam ajudar. Este desenvolvimento tecnológico é feito nos laboratórios de investigação aplicada, é sempre feito em conjunto com empresas, e é uma maneira de fazer com que a investigação chegue ao mercado. A incubadora faz também com que a investigação, ideias de investigação chegue ao mercado, mas de uma maneira diferente. Portanto, aquilo que nós fazemos em colaboração estreita com a Universidade é tentar identificar potencial de negócio em investigação. Investigação, tecnologias, estejam a ser desenvolvidas na Universidade. Há depois um conjunto de jovens, entre alunos licenciados, alunos de doutoramento, enfim, que se entusiasmarem pela ideia, pelo potencial de aplicação que poderá ter, acabam por constituir a sua empresa. O papel da incubadora aqui é acolher as ideias, trabalhá-las, aprofundá-las, verificar se há viabilidade, apoiar o desenvolvimento do plano de negócio, ajuda a constituir as equipas e depois acompanha o desenvolvimento da empresa nos primeiros 4 anos de vida. Em cerca de 20 anos, a incubadora do IPN apoiou o nascimento de cerca de 150 empresas e a criação de mais de 1.500 postos de trabalho. Não faz desaparecer as dificuldades, é antes uma ajuda para ultrapassá-las, garante a presidente Teresa Mendes. Aliás, há uma coisa que eu costumo dizer que é muito importante nas incubadoras, é criar no fundo uma comunidade onde a comunidade, muitas vezes há empresas concorrentes lá, não é? Portanto, uma comunidade no bom sentido, ou seja, mas as pessoas não se sentem sozinhas. Qualquer problema que têm, sabem que têm uma equipa da incubadora que os ajuda. Raramente um problema que têm é a primeira vez que aparece, normalmente há sempre outras empresas ali ao lado que também tiveram o mesmo e as pessoas vão e perguntam como é que fizeram, como é que não fizeram, e isso é extremamente importante para as pessoas ganharem confiança e portanto é uma acho que uma excelente alavanca para poderem vencer, não é? E ultrapassar as dificuldades. Nos 1750 metros quadrados de incubadora existem mais de 50 salas totalmente mobiladas, com água, luz, telefone, rede de dados e acesso a serviços de recepção, secretariado, limpeza, segurança e reprografia. O apoio com meios físicos e técnicos é um modelo de negócio que já provou ser vencedor e continua a atrair jovens empresários. Claro que isto é um caminho que tem vindo a ser traçado já há vários anos, são coisas que não acontecem de um dia para o outro, porque no fundo as mudanças de atitude são mais lentas. E aqui tudo isto corresponde a um movimento que foi criado com muito pelo exemplo. Acho que ajudou imenso a ver um conjunto de empresas que começaram assim e que tiveram sucesso. No nosso caso, por exemplo, a empresa mais marcante, não é, em termos da incubadora, foi a Critical Software. A Critical Software marcou definitivo, deu um clique na vida da incubadora. Nós tínhamos na altura, portanto em 98, 99, nós tínhamos cerca de metade da incubadora cheia. A partir daí a incubadora ficou sempre cheia, nunca mais deixámos a incubadora está sempre cheia e no fundo e temos um fluxo de ideias novas constante e isso é muito engraçado e no fundo porque o efeito contágio é extremamente importante, não é? As pessoas vêm, então eles foram meus colegas, sentaram-se nas mesmas carteiras que nós, tiveram os mesmos professores, se eles são capazes, porque não nós? E isso ajuda imenso. Além dos exemplos mais próximos, Teresa Mendes sugere um olhar atento para o nome do Instituto, que também pode servir de inspiração. Pedro Nunes, que foi um grande inovador há bastantes anos, mas nós queremos, no fundo, beber um pouco da memória de um grande inovador para podermos também inovar e no fundo mudar as coisas, não é? E tentar aumentar a competitividade das nossas empresas, contribuir com no fundo a investigação que se faz na sobretudo na Universidade de Coimbra, contribuir para poder aumentar a intensidade tecnológica das empresas e assim aumentar a sua competitividade e colocá-las de uma forma mais adequada no mercado. Pedro Nunes é a figura de referência na cartografia em Portugal. Já o Instituto, em Coimbra, quer seguir-lhe os passos e ser referência na inovação através do incentivo ao conhecimento científico e ao empreendedorismo. A Fundação Bill e Melinda Gates voltou a apostar na investigação portuguesa. Pela segunda vez, em 3 anos, os investigadores portugueses que estão a desenvolver uma vacina contra a malária são distinguidos e financiados pela Fundação Americana, desta vez com cerca de 900 mil euros por um período de 1 ano. Uma equipa de cientistas do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa está a modificar geneticamente parasitas da malária com ratinhos de laboratório. O objetivo é demonstrar que estas experiências podem, numa fase mais adiantada, ajudar o sistema imunitário humano a combater o parasita. No fundo, são trabalhos preparatórios que podem anteceder a obtenção de uma vacina contra a malária. 2 médicos belgas descobriram uma nova parte do corpo humano. Trata-se de um novo ligamento no joelho, chamado de anterolateral, que pode ser encontrado em 97% dos seres humanos. Os cientistas acreditam que a descoberta é crucial em lesões do ligamento cruzado inferior, problema comum em futebolistas e basquetebolistas. Os 2 belgas esperam agora que este avanço possa ajudar a evitar e a curar lesões de ligamento no joelho. Terá cerca de 4,4 mil milhões de anos, é o meteorito marciano mais antigo alguma vez visto e foi encontrado por cientistas no deserto do Sahara. O meteorito, batizado de Black Beauty, beleza negra, em tradução livre para o português, pode revelar muito sobre a formação do planeta. De acordo com um estudo da revista Nature, O Black Beauty contém materiais preservados de Marte com 4,4 mil milhões de anos, quando o planeta ainda estava nos primórdios. Existem cerca de 100 meteoritos marcianos, mas a maioria tem idades compreendidas entre os 150 e os 600 milhões de anos. O Black Beauty, segundo os cientistas, contém entre 10 a 30 vezes mais água do que qualquer outro meteorito marciano. A ciência em notícia. Ainda antes de terminar esta emissão, duas curiosidades. Sabia que a partir de 1985 o número de mulheres inscritas no ensino superior ultrapassou o total de homens inscritos? Desde aí, o número nunca mais parou de crescer. Em 2009, as mulheres representavam mais de 53% das matrículas nas universidades e representavam já mais de 60% dos diplomados que saíam das instituições de ensino superior. Outro dado curioso que podemos retirar da base de dados do Portugal Contemporâneo, um site da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é este. Nos últimos 20 anos, o número de publicações científicas aumentou 10 vezes em Portugal. Se em 1988 foram publicados 750 documentos, em 2008 esse número aumentou e ultrapassou as 8.300 publicações científicas. Nesse ano, cerca de metade dos documentos foram produzidos em parceria com instituições de outros países europeus. E hoje ficamos por aqui. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, uma produção PGM, produção de rádio e televisão.